Sabemos que Cristo vem sem demora, e com ele está o galardão para dar a cada um, segundo as suas obras. Vejo nações a guerrearem sem ter causa justa. Suas intenções de paz são pregadas sem amor. Tudo isso escrito está no livro sagrado do Senhor. Tantas coisas ocorreram no passar dos anos. O comportamento, o coração mudou. A palavra eficaz que transforma a guerra em paz não passou. Não, não, não. E ela mesma faz menção da eterna guarda aquele que a Cristo aceitou. Vejo se amigos lutar, será um dia de vitória. Vitória. Cristo vem, sim, Cristo vem. Ninguém pode negar, negar. Irá arrebatar seu povo. Meu Deus.